vibe é nossa. A vibe é nossa. O cobiçado, cobiçado é delas. Assim é bom. Tô carente, precisando mais um pouco do teu calor, amor. Eu sei você. Choro feito uma criança, sem carinho eu não sei viver. Ah, E aí, meu parceiro, Joel do Gelo. Sandro, os melhores cliques. O Marcelinho do Fogos, meu irmão. No deserto. O homem do ataque soviético. Batizado pelo cobiçado. É o cobiçado. O cobiçado do Pará. Canta aí. Eu me apaixonei e você não percebeu. E aí, meu parceiro Baraque? Baraque. É com tese ou sem tese? Chegou diretamente de São Paulo pra curtir a vibe do cobiçado aqui no Caribe. Você me dizia que eu não te queria. Baraque vai fazer o pix do Bruno, Baraque. O Henrique Tato. Lá no conjunto, o Maguari tá aqui com a gente, abraço. Imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. Olha, meu parceiro Leandro, o céu já tá com a gente curtindo a segunda. Do Caribe, o homem que comanda os melhores manutenções de iPhone no estado do Pará. Alô, Leandro! Bate no pé, diz que é o dia que dá valor. DJ Felipe Cobiçado. Bora, bebê! E aí, meu parceiro Júnior da Barão Prime? Por onde, Júnior? Por onde eu vou? O Albertinho tá na corte. Na produção do Thiago Farias, tá com a gente, abraço. Viver assim. Isso também vai. A noite cai. Não te encontrei. E o meu e o seu. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou com você e sou o poderoso cobra. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. E aí, Renanzinho do Detran? Que muito não deu. Beijo, Netinho Lopato. Sempre ao lado do Rob, né, pai? O meu mundo é o Rob. Me fez sofrer. Você! Você me feriu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E hoje me dei, hoje. Da nossa amiga Priscila Almeida, Adriana Araújo. Nosso amigo nego, o Matheus. Agora é Matheus Vidal. Tudo por conta dele hoje, o filho. De sucesso. Libera, Charlie. Meu amigo, mestre Gilmar do Rubi. E aí, Gilmar? Aquela risadinha. Vai. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande as... E hoje aniversário também da Pani. Ei, da M&M Lanches. Ei, aqui com a gente, abraço. Eu te vou fazer. Não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você. E aí, filho? Cadê o DJ, hein? Melhor de me espelho. Minha está só. Obrigado, parceiro Pituca. Mas pra agora é Pituca, Dona Elbete? Onde eu vi vantagem. Não posso perder quem eu mais amei. Fica longe de você, não sei. Obrigado, amigo Renan. Eu sei. O Miguel comanda RW Multimarcas. Que mereci. Canta com a sua marca Império. Dominando a Marambaia. Renan! Tu lembra dessa, Renan? Toma, vai! Parceiro Joel! Eu quero te amar e ser feliz. E dizer: Baraque de São Paulo! Meu amor! Diz aí, Baraque! Porque me abandonou? Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. Circuito. E minha amiga Rafinha, Rafa Rodrigues na área, hein? É o cobiçado pra elas. Aquele jeito, Tini. Se tá no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Júnior do Manaus Prime, da TV, tamo junto, Júnior. Adianta esconder. Saudade de tocar lá, hein? Ela vai decolar. Amazônia pro Brasil inteiro. O Carioca tá na área. E aí, Daniel Cardoso? Hey, guri, pode acreditar que ele é poderoso, o poderoso Rubi. Hey, guri, tem o Júnior considerado o Júnior Moreno e o mestre Gilmar. Você! Você vai voar. Rubi, faz a pedra. Eu tô falando do poderoso Rubi. É um show de som. A multidão venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. A margem de um século conquistando seu coração. Libera cobiçado. E aí, meu parceiro Ronaldão da Oi, tá no circuito, mano. Pogas de ideia do lado direito do camarote. E aí, carioca? Bora, mano, bora, mano! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu meu amor. Meu amigo Alexandre, velho presidente da Baixada, chope, tá com a gente! Tá subindo carinho pra você, tá aqui curtindo hoje. Falando baixinho, cobiçado! Eu sou seu fã. Renanzinho do táxi, alô Renanzinho! Oh, na, na, na, na. E você me conquistou. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. E você me conquistou. Simplesmente as menores! Vibe do cobiçado. Não, Batata, vou te escutar aqui agora. Te senti ter você aqui. Nem meus sonhos, só vejo você. Rodriguinho do Ouro tá aqui com a gente, abraço, mano. Logo vem me. Ele é Canalzinho, seu grande amor, hein? Porque é te ver tão longe. Dói, não dói. Dói demais, não faz assim. Te amar. Rodriguinho falou, não sei o que é que dá de amor. Sei eu longe da Carol, longe do Rob. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querer. Lucas Veloso, Blaster. Eu me lembro do Rubi, tá com a gente. E vivemos todo aquele nosso grande amor. Hoje, enquanto dos Blaster, hoje, meu irmão. Acabar, volta lá. Tata Blast, Thiago Rodrigues. Eu me lembro de o Marcelinho. E vivemos todo Veloso. Nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem embora. Aquele CDzão que vai rolar lá no Onix, Joel. O Mickey comanda a terra. do gelo. Estou sozinho pensando em você. Estou abandonado. O quê? Sem teus carinhos não consigo viver. Passa a distância lá no bicho de Nordoé. Tá feliz? E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. E é nossa. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Mas o Brigarito da Brigada da TF tá aí com a gente. Prisioneira. Um abraço, mano! Você, meu bem. Os cara é doido. É Pix pra ela, esporra! Alô, Jaque, alô, Jaque! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Você diz, diz. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei. Nossa, brigadinha, meu grande parceiro, Fuluga. O Miguel comanda a mão, junto aqui com a gente. Fala, Fuluga. Abraço do cobiçado do Pará, tamo junto. E prepara dia 1º, agora de agosto, em cobiçado no Boneário, meu refúgio. Lá em Mojú. O bagulho vai ser doido, mano. Prepare, hein. Sabe que é nóis. Libera cobiçado, bora esquentar. Vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Bruno! Mas vou contar pra... Tô reclamando que o som tá baixo aí na frente. E não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei. Aqui em cima tá bacana. No alguém, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso! Da festividade de Santana, quando toquei essa música, parecia que o camarote ia cair, papai. Ó, eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba. E a equipe Guerreiro Legendário estavam lá curtindo a vibe. Vibe. Vê se você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não dá. Começa a xingar agora. Que pituca? Eu preciso de morfina. Um, dois, três, vai! Pra resistir a dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar. E as loucuras? Faço loucuras por você, menina. Tua boca me alucina. Dá um sorriso e eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, Tata? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Robin tocar. Deixa o coração depois se... Uma no cu da outra. E doida, e doida. E doida nessa porra, e doida. Alô, Thiago! Prepara! gosta de um pix aí, que nunca traiu, vai soltar o moço comigo agora. Vai, vai. Alguns momentos nossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. DJ Caio, saúde. Estou aqui, eu. Ô, Janilson. Eu vou aceitar que acabou. Tauan, tá bom aí, o Tauan também, tá? É o trio, meu irmão, quem comanda o Barreiro? O último momento não levou nada. Só o que, bebê? Só atrapalhou a nossa história. Chega. Flávia Gabriela, ela me doidando tudo hoje, ela, Flávia. A saudade que me faz. Canta aí, canta aí. Ainda tem o seu nome em mim. Eu também. Também tem o seu nome. Escrito aonde? Todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com nosso amor, tirar você. Aquele tem um baraque. O quê? Toma, toma, toma, toma, toma. Aquela noite eu te esperei sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. E eu? Eu tava chateada assim. Mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece. Se isso passa. Eu nunca fui na beirada, meu sonho. Titirari, tirari, rarararara. Onde? Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Bora começar a putaria. Tira. É só putaria, é só putaria. Chega lá pra cima, chega lá pra cima. A parada é putaria. E a parada é putaria. A parada é putaria. Fica sendo ela, vai. Toca sendo puta, toca sendo puta, toca sendo. Quanto mais tu geme, puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Empurra, empurra, empurra, empurra. Chega agora, joga, joga. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai, vai. Oh! Joga. Hey! Joga. Oh! Joga. Bora ver! Oh! Um, dois! Oh! Solta o boss comigo agora! De novo, de novo, de novo! Lá vai fogo! Você me perdeu! Sal, sal, sal, sal, sal! Não deu valor em mim! Sal, sal! No meu amor! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal! Sal, sal, sal e dá-lhe sal! Vai começar o caqueado agora. Tá pegando fogo. Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa. Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa. Um, dois, três. Que isso, porra? Que isso, porra? Que isso, porra? Sabe o que é isso? Que isso, porra? Que isso, porra? Um, que isso, porra? Dois. Que isso, porra? Explode. Meu sol. Mais alto, mais alto. Daí. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Alô, minha produção. Eu quero tudo no escurinho. Quem tá de ressaca do domingo, bota a mãozinha pra cima aí. Quem vai viajar esse final de semana que vem, bota a mãozinha pra cima aí. Conta comigo. 5, 4, 3, 2, e explode. Lá vai fogo. Ei! Joga, joga. Essa aqui, Charlie. Ah, essa aqui. E aí, Bruno? Vamos dançar até cair. De 4 da manhã, Bruno. E toma, toma, toma. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido, cabo. Vai, moleque doido, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você que se embora agora, embora minha moral. Que sabe canta, que sabe canta, mano. Embora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, alô, Paraty. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. A música do Baraque de São Paulo. É Pix, Baraque, é Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix. É Pix pra elas, porra. Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix. Bora, Felipe, cobiçado. Pega essa cachorra, bora, Felipe, cobiçado. Pega ela, pega cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. E vai pegando, vai doidando, vai, vai, vai. Pega, pega, pega, pega, pega. Alô, Júnior! Toma agora, vai! Pega. É o Soninho que é minha dupla de baixo da Valor. Agora, ó. Marcelinho, hoje como tu tá, Marcelo? O pai tá on, o pai tá on, o pai tá on hoje, o pai tá on. Vai, vai, vai. Toma que toma que toma toma toma cá. Toma que toma que toma toma toma cá. Toma na xereca. É bidê do Matheus Vidal. Toma. Ele tá na área. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. Então bota, bota, bota. Silão, chamei no camarote, o bagulho tá doido, Júnior! Comigo ele comigo, vem. Estão tudo no camarote, não é isso? Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo. Toma! À vontade. Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Júnior. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu faço cercade. Traz a maquininha que eu... Tu vai lembrar dela, Renanzinho Detran. Do nosso lance batido, que é o pessoal que gostou. Passava as melhores amigos, diz que tá com saudade. Se batido, que é o pessoal que gostou. Passava as melhores amigos. Vai, vai, vai. Dia tá lindo, de ensolarado. De mais de com égua tem medo. Peixinha e churrasco. É nosso. Mulher tocada. Tô pronto. Falado. Da sua, meu Deus, que proteja nós. Uma honra. Baraque. Essa vida é boa. Diretamente de São Paulo, pra curtir a vibe. É, velho, é Baraque, fala comigo que tu dá valor. Vibe do cobiçado. Chegou pra tente alto. Tava se engraçar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá. Atecinha venda. Falou já. Caraca. Em setembro tem cobiçado em São Paulo. É o pulso do Rude. Tá pra xilo fit. Sempre costurado com outro cheirinho de rio. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Já reservou outra passagem? Sim, pra gosto lá no Rio? Yeah. Vamos subir o morro, hein? Como é? Quero ver tu subindo o morro cantando essa aqui, ó. Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Vai subir o morro desse jeito, ó. Conga, conga, conga, conga, conga, conga. Renan! Conga, conga, conga, conga. Essa semana eu vou passar lá na RW, viu? Conga, conga, conga. Como diz o meu pai e meu avô. Conga, conga. Vou comprar um conga. Conga, conga, conga, conga, conga, conga. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. Vai! When your legs don't work like they used to before. O namorado da Rafaela falou pra ela assim, olha. Amor, te arruma. Vamos pro Atalaia. Falou, não, esse final de semana ainda não. Se o cobiçado for tocar lá, eu vou. Mas que o menino vai... Final de semana que vem tem Marca Arena, Moju e depois o nosso encontro vai ser na estrada de Cametá. Te segura! Atalaia é o caralho, é a vibe no cobiçado. Vai vir no cobiçado, vai vir no cobiçado, é a vibe, é a vibe. Joga! Vai vir no cobiçado, joga! Atalaia é o caralho, é a vibe no cobiçado. Vai vir no cobiçado, vai vir no cobiçado, é a vibe, é a vibe, é a vibe no cobiçado. Do dessa aqui, Janilson. Fez a chamada, atenção mais alô. As novinhas tão malucas, tão fazendo caqueado. Não era tu que era bandida que fumava um baseado. Não era tu que era bandida, como tá a chuva lá? A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro. Vem que sujo, eu guardo em coisa gente. Vamos, poque, poque. Só não poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, velho Jack, alô Batistão! Daquela sacadinha. Bora ver, Batistão, me abandona, vai. Agora, agora, agora. Malvadão é da Wings. Esse que é o Vugo? Ela gosta da putaria. Vem, movimentando, vai. Bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Bota. Hoje os fogos foram. Fogo nessa porra. Bem curtos hoje. Porém, vai. Fogo nessa porra. Cobiçado não tá tocando. Ele tá dando aula. O cobiçado não tá tocando. E aí, Bruno? Ele tá dando aula. Ele tá dando aula. Ele tá dando aula. Ele tá dando aula. Ele tá dando aula. Vamos que vamos, porra. AK-47 é o porte do homem. E o brasileiro arco israelense. O time de vir pra base tem que ficar de canto. Dá 2 minutos, olha pro parmense. E se tu não tá no Mandela, é só chucadão. Duro que é chato, bravo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. Fiz do bonde é foda e não amarelo. Bota o cara no pé, pra ter que estresse. E as piranha antes, não desce. Os amigos vem com minha porra e desce. E as piranha antes, as piranha desce. Bota o cara no pé, pra ter que estresse. Piranha desce, piranha desce. Os amigos vêm com a minha mãe e cresce. Piranha desce, piranha desce. Vibe do cobiçado, cobiçado. E o DJ Felipe? Esse DJ tem a senha do sucesso. Você me pediu pra te esquecer. Agora que eu quero ver. Só que agora disse adeus. Nossa. Bora te pegar, nega, e gosta mijador com mijador. Não, eu não consigo acreditar. Não tá aqui. E que você só me usou. Ô, mirador de mar. Diz agora. Não me amou como eu te amei. Diz agora. Esquece, por favor. Ou nada mais, já volta lá atrás. Cansei de sofrer por você. Não diga... Já é criminoso. Vou me deixar no assim. Vou deixar cair teu ferro aí. Era o fim. É hora de ser feliz. Não te quero. Amém. E a culpa? Não é gata ainda, é culpa da morena. Do beijo da morena. Vai, vai! Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Alô, Jack! Volta teu amor. É a companhia do Batistão, papai. Essa pegada de rodeio. Agora. Tararara. E batata, prepara o traje. viagem lá no Renan da RW. Quinta-feira, São João de Pirabas. Iremos invadir, hein? Prepara! Onde é que você tá? Fala pra mim se vai rolar. Aquele conjuntinho, viu? Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste. Chuna, forte abraço. Responde essa mensagem. O Netinho. Maldade, quero ficar. Cadê Lorena? O Netinho não tá aí hoje, não? Quando lembrar da gente, vou tirando a roupa. E você vai querer o meu beijo na boca. Do nada você me liga. Ah, eu vi bizu. Aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco. Quando lembrar da gente, vou tirando a roupa. Vai querer, e hoje, terça-feira, tem cobiçado de volta em Garapé Miri pra barrição da festividade de Santana. O bagulho vai ser muito longo por lá. Bora amassar, bora amassar. Depois do sucesso de ontem, pai. Renovado o contrato. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Bora, Renan. Que a gente já fez o pouco. Levaram? Eu quero sentir seu corpo no meu. Tô escroto. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Daniel Cardoso. Pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete? Guatemi! E agora aí já esquece. Um susto aí, foi tu não me merece. É o Júnior Verene. Mas o jogo virou. Tô reto. Bruninho. A situação. E não ganhou o cortesão, onde vai pro textão aí. E a barra e o paredão. Textão no Face, né, Bruninho? E eu tô chegando preparado. E agora, agora? Não. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vai, Renan da Rida. Pra gerar. Vai. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Bruninho dos Famintos tá aqui com a gente, Albertinho da Locote. Cheio Viviana e Eliana, tá todo mundo. Para que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber. Cê vai chorar, vai ligar. Já preparou a maleta, Marcos? Vai beber, vai chorar. Agora pé mirionche, pai. Maltratar. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A mulata é gostosa, ela é professora. Quando o cara ama uma rapariga, cozido, rebo... ele foi buscar ela no cabaré, não foi? Ela é envolvente, cê... aí agora ela deixou ele. É diferente. E ele canta assim pra ela. Com a mente, como ela chapa é quente. Ó! Oh. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Levaram, Netinho. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Volta, bebê. E pra contar essa história comigo, o meu parceiro Caio Saldi tá aí com a gente. Daquele jeito, vem que vou tocar uma música aqui que é a produção desse brother. É um cara que tem carinho imenso por ele. Eu não podia deixar de não tocar uma sequência, uma música produzida por esse moleque aí. Alô, Caio Saldi! Tu lembra? Melhores, né, mano? Vai! Te liga! Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar. O quê? Bagulho doido. Você me só treme. Como deixar o Genício quer rebolar lá na frente. Como deixar o sozinho. E pra ser do caqueado cabeçado. Um, dois, três. Libera o som. Acabou o jogo de salão. Daí sai e faz o rodízio. Cobiçado, o cobiçado do Pará, o cobiçado do Pará. Esse DJ tem a senha do sucesso. Ele tem a senha, Marcelo. Tem a senha do. Olha. Tô esperando cair o Pix aí. Shani! Essa daí tu lembra, né? Cobiçado, o homem da vibe chegou. DJ Felipe Cobiçado, aperta o play, meu DJ. Bora começar a esquentar de novo, sem deixar a peteca cair. Choperia Randari. Alô, Joel! Tô que abandona, bebê. Eu quero ver a disputa do Jefferson com batata nessas músicas aí. Vai, vai. Vai. Eu quero ver rodar pro batata, roda pro batata, vai batata. Vai batatinha, olha o batata. Vai girar, 1, 2, 3, vai batata. Tá com pulga na cueca, pra que me coçar? Tá com pulga na cueca, pra que me coçar? Tá com pulga na cueca, eu nada me coçar. Tá com pulga na cueca. Cagada hoje, meu irmão. Batata Blaster, o homem do skib 1000 volts. Vim de estourar o skib dentro hoje. Tá com pulga na cueca, pra que me coçar? Tá com pulga na cueca, pra que me coçar? Tá com pulga na cueca, eu nada me coçar. Tá com pulga na cueca, eu nada me coçar. Um, dois, três e já. 1, 2, 3 e já. Clube das Vozes, meu irmão, tá com a gente. Fala, MC Rei. Abraço, mano, pra você aqui do Cobiçar. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar a minha arara, botar outra tu legal, vou pintar ela de loura, mudar o seu visual. Quando ela... O desafio antes era saber cantar essa música aqui. Arara loura, canta aí que eu quero ouvir. E agora, agora, agora. Peguei a minha arara, pintei a arara de loura. A arara ficou lourinha, minha arara virou loura, se a loura virou arara, se a arara virou loura, minha arara se empolgou, minha arara. Bora começar, vai. É o DJ Felipe. Esse DJ tem a senha do sucesso. Deixa. Eu só queria que apagasse tudo agora, já tudo no escurinho pra mim. Apagasse tudo. Eu só queria que apagasse tudo agora, vai. Eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. Ó. Deixa. E papai que acendeu mesmo. Deixa tudo no... Doido. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Que coxa, que rabão, baita cabelão. Faixa rosa cobiçada, rainha da sucção. Rodrigo do Ouro, sua primeira dama. Maneira que aprendeu lá. E aí, meu parceiro Rodriguinho? 20 anos e ganada, terminou com namorado. Rainha do sucção, essa mina é uma quem diria? Mó prazer te conhecer, vai. Um belo dia, vai. Tá hoje pra ti, vai. Ela é espetacular, vai. É mulher, calma assunto, vai. Vai fazer comigo, vai. Várias coisas, vai. Vai. Sou maluca, vai. Ela é espetacular, vai. É mulher, calma assunto, vai. Vai. Ei, Bruninho, comigo, o Miguel que eu mando a equipe TF tá comigo. E se tá outro lugar, essa casa ou pra minha vida, você escolhe. Tristeza vai se matar, uma dose de alegria. Eu chego batendo meu dia. Entendendo nada aqui, pra minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, meu disco arranhado. Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Dois, três, continua, vai. E será minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, meu disco arranhado. Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Chama o teu fogo malvadão. Você bebe com força, bebe com força, você bebe com força. Japonês do uísque. Você bebe com força. Vem, japonês. Você vai socando na buceta. Vai socando na minha buceta. Vai socando na buceta. Vai socando na minha buceta. Você sabe bem que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar. Romance agora eu não quero. Vou te iludir. Tem que entrar na sua mente. Só não. E aí, meu parceiro Matheus Vidal, segura aí, mano. Te liga agora. Isso já se toma. Eu rebolo sim. E aí, sujo? Homem do sujão sonoro, meu irmão. Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz com... Liga Iguatemi, tá aí na área, Liga Iguatemi. Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece. Minha boquinha tá na área, meu irmão. Mas esqueçamente, não esqueça. Na última sexta-feira, que o Rob tocou lá no ponte, meu irmão, só dava o Iguatemi, mano. Tá escutando, tá escutando? A DJ Biel tá soltando mais um hit. Vai! Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e na na na na na na na na na na na na. Quando o grave bate forte, e a gata quer jogar e na na na na na na na na. Joga! Quando o grave é o cobiçado. Quer jogar e na na na na. Bora cobiçado, bora cobiçado. Ali meu cobiçado, bota essa vibe pra sacudir tudo. Mateus. Destrava agora. Caralho, é o queijo das puras, mano. É o músico do Rudo. A cara Júnior Benedito. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado Rudo. Ela fala que me ama, mas não me engana. que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido, né? O beat é envolvido, que patricinha doida quer entrar no carro, bicho. E aí, Leandro Céu? Vou dar o tiro, leve ela no... Bota aí, Fagner, Leandro Céu no telão aí, mano. Pega a visão como o complexo tá lindo. Vacilo do cobiçado esse moleque. Como o complexo tá lindo. Vai. Tá na parte dele. Falta pra segundo cara aí, minha aniversariante hoje. Habilidade. Priscila Almeida. Unidade. Adriana Araújo. Meu parceiro Nego Vidal. Alô, Matheus. Que estão privados. Lili. Travelão Mato também tá no circuito. Tá de bate no meu pinto dos cria que não estão mais aqui. Convertida na corte, Lili do corte. Bruninho dos Chão. Mitos. Tá na parte. E a Ana. Da KM8, tá na... Essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili dos amigos que estão privados. Olha o Anderson. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cerveja. Minha amiga Rafinha, família é tua. Fala Rodrigues, a musa do lendário Rubi. É sua, meu Deus. E a Thay Gonçalves tá aí com a gente também. Pois é. Abraço, Renato Thay. Eu tô louco, é. Diego Mesquita. Já fui ser bem como é. Homem dos petinhos do Mesquita. Da nossa fé, mas se tiver mandado, voltar de agora. Até na vídeo, pra nós embrasar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. A tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pose do rudo, na parte no pito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te... Arrasta pro lado que pra cima tá lotado. Muito louco. Vibe do cobiçado. Isso é bem como é. DJ Felipe. Testa nossa fé. Mas se tiver mandado, vontade é. É o pose do rudo, na parte no pito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. Essa é a vibe, porra. Quero ver, começar agora a sapatear. Fazer aquele gingado. Que vai começar a girar. Lá vem, lá vem. Um, dois, vai. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Quero ouvir, quero ouvir. Namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Carioca! Meu padrinho! Cadê o Nego Ney, meu padrinho? Tô sofrendo de amor, pra dizer na verdade. E agora, ao vivo, olha pra trás. Olha quem tá ali. Sujo. Um prazer. Chama ela, chama ela. Ele mesmo. Bate ali desse mundo, mas não acreditar. Eu senti... Alô, Batistão. Saudade daquele feijão. Vai ver. Tem razão de viver. Na boca de você. Destruir agora. Coração. Tô com você. Quando a gente quer. Vome da nova dimensão. Assim. Volta pra mim. Eu tô querendo saciar essa vontade louca. Lembro da gente amando embaixo do chuveiro. Deixa ela ganhar, deixa ela ganhar. Aniversário hoje da Pani do Lanche. Do Lanche, M&M Lanches. Alô, Pani. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lembro da gente, deixa pai, vai, vai. Eu tinha tudo pra não ir. Foi pura sorte, te conheci nesse domingo. Esse domingo foi tão lindo. Tantos amigos em comum, mas nunca vi você sambando em lugar algum. Só no domingo. Esse domingo foi tão lindo. Canta aí, vai! E eu ligado em você, até seguindo o Instagram pra saber qual vai ser. Antes de mim, meu amigo Gela! Tudo claro. Falei que hoje era o encontro dos Blaster. Apegado. Olha o Gela aí, ó. Tem a porcentagem de safado. É só ligar os fatos. Só ligar os fatos, Gela. Melhor tomar cuidado. Agora, agora, agora. Vai ligando porta. Que rapidinho eu tô batendo nessa porta. A gente brinca de seu pé que não se solta. Depois de volta. Você tá me posta. O quê? Vai me dando corda, e rapidinho eu tô batendo na sua porta. A gente brinca de seu pé que não se solta. Depois eu me volta, pensando na proposta. Vai, vai, vai! Vai me dando corda, e rapidinho eu tô batendo. você tá me tirando o sono. Tá confundindo o meu sentimento. Deixa eu tocar essa aqui agora. E eu sei que deve estar com ele agora. E agora? Vou te conversar, pedir meu som agora. Difícil acreditar que você... Tu gosta, né? Eu fui ligar. Tá coçando? Pra nos até perceber. Vou tentar continuar a vida. Sabe? Pode até falar. Bora voltar pra nossa realidade. Esse negócio de pagode é lá pro Rio. Aqui em Belém, no nosso estado, a parada é essa aqui, ó. Libera agora. Quero ver Santa Voz comigo aí que eu quero ver! Você gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Em pensamentos, a música, amigo. Ei, Rodriguinho. Que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como? Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Eu vi você, quero de novo te amar. Eu vivi com você. Ponteira, já curtiu o cobiçado lá em Garapé-Mirim, meu irmão. E toda União Betts, assina embaixo aí, Bituga. Pode assinar embaixo. É vibe ou não é? Vibe do cobiçado. E a minha Sem Limites tá aqui com a gente. Abaixo com elas, meu irmão. Tô todos os dias curtindo o carinho. Como a dependente, procuro você. Ainda não descobri o remédio pressado. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento que tenho por você. Como a dependente, procuro você. Ainda não descobri o remédio pressado. Vai matar essas mulheres do coração, meu irmão. Vai! Só pra mulher que tem um amor a três. Aquele triângulo amoroso que mexe o coração dela. Te liga! Passo noites em claro, na solidão ao meu lado, vendo suas fotos. E aí, Marcelo? Só na mania. Cai a noite, eu fico vendo elas, pensando em você. Olá. Que não está aqui. Epa. Eu entendo, não posso te amar. Por isso eu tenho que ocultar o que me faz chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. Canta aí, canta aí! Pra me arriscar, sei que não é certo. Mas eu... De aniversário hoje da Pri Almeida, da Adriana Oliveira. Eu te amo. Tá todo mundo no camarote. Deixa ele aqui. Vou correndo encontrar. Só não pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas, desce vários pacotes que as mina fica maluca. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas, desce vários pacotes que as mina fica maluca. Tem aí também, tem. PGDG, PGDG, galera do Guamá, galera do Guamá. PGDG, PGDG. Essa porra e doida. Um, dois, três. Bora, cabeçalão. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Vai descendo, vai batendo no chão. Alô, Marcelo, tá no chão. Pega, segura agora, agora. Chão, rebola, passa, passa. Toma agora, toma. Pra frente, rapaz. Fica da boa, fica da boa. DJ Tauã de Mocajuba. E a Raíssa Morcel tá aí com a gente. Abraço. Aniversário de DJ Tauã. Só falei porque eu soube que era resenha. DJ Paulinho, tá? Vai, vai. E toma, toma, toma, toma, toma. Canta! Oi, senti. Diz. Eu vou mesmo endoidar. Vai. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Fala, TF, fala, meus caras de pau. Quero ouvir agora. ai, ai, vai, vai, ai, ai, ai, vai, vai, ai, ai, ai, vai, vai, ai, ai, ai, vai, vai, ai, ai, ai, toma agora, vai, vai. O homem que comanda a marambaia tá aqui com a gente, abraço Jabá. Deixa eu penetrar, deixa eu... cadê o Mike? Só tu hoje, carreira solo. Deixa eu penetrar no cão. Vai sentando no logão, vai sentando no logão. Vai sentando no logão, vai sentando no logão. Pode vir sem medo. Ai, ai, ai. Olha meu parceiro, Clebel. Pega de caralho. Alô, Clebel. Pega de caralho. Pega de caralho, pega. Pega de caralho. Essa mão no joelho mostrando uma porra da porra da puta. Hora do uísque? Mão no joelho mostrando égua. Da porra da puta. Vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, dança aí, dança aí, dança aí. Alô, Léo, libera meu parceiro, Clebe. Dança aí, dança aí. Clebe, Léo, e na frente, Léo. Caqueado, ele faz o caqueado, ele faz o caqueado. Vai encerrar. Ele faz o caqueado. Tá bem liberado, assim. Bandido, bandido, bandido. Aí, Geneto MT. Esse é o DJ Paulinho. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Tem que se meter num B.O. lá em Cotijão. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. No veneno, o cabelinho é égua e a camisa do camelo. Tá bonitão, minha nota lá na vacina. E eu tenho que fazer isso. Hoje eu quero que tá na linha. E tô botando a mão. DJ Lohan que tá tocando. Poco, poco, toque, poco, poco, poco, toque, poco, poco, poco, toque. Esse tem a cara do Bruninho, esse caqueado aqui, ó. Poco, poco, poco, toque, poco, poco, poco, toque. Pode Bruninho, Bruninho. Poco, toque, poco, poco, poco, toque. Antes de inventário, o caqueado, o Bruninho já fazia essa dancinha. Poco, poco, toque, poco, poco, poco, toque, poco, poco, poco, toque, poco, poco, poco, toque. Sai da frente, Satanás! Pai, pai! Ai! Olha o sujo! sujo. Chegou. O cobiçado da galera tá na área. Então pode confirmar que hoje é dia de aula na vibe do cobiçado. Tá bom, vocês estão muito esquentados já. Se tu não arranjou nada, 10, 11 até 4 da manhã, esse é teu último tiro. Onde está o meu amor? Aproveita. Eu preciso. Puxa minha ria. Pra voltar a ser feliz. É a última oportunidade, viu, Batata? Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero. Passou esse momento, mano. Só sexta-feira. Meu olhar pelo salão, meu bem. Não tem hoje, cara. Vem, menino. Vai trazer você pra mim outra vez. Renan, Batata meteu o conjuntinho dele lá em Garapé Mirim. O homem virou um verdadeiro artista. Vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você. Me dance, amor. A sequência é dia de festa. Que o batistão dá valor. Aqui tão sozinho. Agora. Tão triste espera. Ó. Venha cuidar de mim. Venha ser meu amor. Olha o diferente. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Foi embora o Júnior? Esse CD que é pra te tocar no teu som lá, Júnior. Não é aquela gritaria lá, não. Ó. É isso aqui, ó. Qualidade. Te liga, ó. Ó. Ó. Toma, vai. Pode filmar. Vai. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Te lembro, né? Quando pensei que não ia perder. Contas, contas. Um sonho. Já tá assim. É duro acordar e ver. Não pode. Não está no meu mundo. Tô me sabotando. Te recordo. Eu penso capaz de largar. Meu papai, eu largo tudo por você. Basta você. E o trio do Barreiro tá aí hoje. Que comigo. Clube da Wings, Wings, né? Janício, Caio. Pelo Itaúan. Nosso amor esteja. Não chamaram você no fim da festa, não? Lá no Cotijuba? Me diga que eu vou te encontrar. É assim. Te encontrar. O cara bota com areia. É um choro. Libera, libera. Vibe do cobiçado. Esse DJ, esse DJ tem a senha do sucesso. Essa é a vibe, porra. Nunca mais fogos do lado, viu, Batata? Cessou do sample. Ah, vai ter que levar pro Neo. Não é que é sanhal. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. A supituca da ponta, puxa a primeira dama. Dá um cheiro no cangote. Ele sabe porque eu falei isso, ele sabe. Vá lá pro Murininho. Eu andava entristecida e te amava. Sabe o que aconteceu lá, né? Tem um vídeo. Clay Santos, tenho... família Pitt. O Nene Reis e a Dani tá com a gente. Um abraço, viu, meu mano? Na janela em que eu sorria, você chora. Reverente velha guarda, reverente. Fora desse fingimento. DJ da Mini Torre, né? Mini Torre? Não era na época, não era? Eu não troco esse desejo por nada. Agora, vai! Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor. Toma agora, vai. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para... Daqui a pouquinho amanhece. Ó, oh, te diga. Me dê o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. Vou contar a música do Batata lá em Garapé-Miri. No fim da festa ele arrastou uma garota, pagou aquele café da manhã, na hora que ele tava entrando na pousada, ela meteu a mão no peito dele e falou assim, ó. Que eu não sou tua. Ele foi escroto. Eu estou procurando um homem de verdade. Foi escroto. Tem almoço. Ele agregou valores. Cidade que não precisa do... nada pra me possuir. Foi escroto, foi mandado. Mas isso é coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. O quê? Que eu não sou tua. Você ainda pediu um troco a ela. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Diz agora. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Teve uma serinha, tocava Gafim Sonoro, né, Marcelo? Mereço. DJ Marcelo. Como era o Indomável, né? Não lembra nem o vulgo dele. Vulgo Mavodão. Onde meu gerente? Bora, Garipim Mini hoje. Decorado. Decorado. Hoje deixei tudo pra trás. Do dia, Thiago. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Sujo! Pega o carretão agora, é sujo! Sujão sonoro! Toma essa daqui, sujo, pra ti, ó. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Sequência do Marcelo da obra, essa aí. Mas sei que esse outro não ama você. E aí, Caio? Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Isso agora, vai! E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não. Não chore mais, meu bem. Don't cry, mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Marcelinho. A imagem do prazer pensando em... Nossa amiga Flávia Lobato tá aí com a gente. Teu corpo nu diz agora. Me fez esculpir a imagem do prazer. Agora vai! Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só. Amanheci pensando em ti. Agora vai desbloquear ela e vai. Bora, Sinho! Sonho lindo. Aquele jeito, Sinho. Puro sentimento. Aniversário da Pri hoje, hein? Eu não te esqueci. Não é fingimento. Sou louco por ti. Arrependimento. Quem vai subir aqui do trio hoje? Quem vai subir aqui? Sozinho. Janício Caio Tauan. Vem um representante aqui. Paixão. Vou até treinar a batida, vou até treinar a batida aqui, ó. Ó, vai receber você, até treinar a batida aqui, ó. Libera aí a fada vermelha aí do trio. Referência aí. Olha, batida. Recebi meu parceiro Janilson aqui. Já na companhia do meu parceiro Caio Sound, companhia do meu parceiro Tauan. Os caras que estavam detonando lá na Via Show, não é isso? Estavam hoje na Via Show. Os caras vêm comandando um projeto muito top aí do trio Referência do Barreiro. E vem conquistando aí o espaço deles, não só no Toca Tudo, mas sim também nas Marcantes, na Saudade. Porque é DJ, é isso. É porque o cara é novo e o cara não tem talento de tocar músicas também do passado, da Marcante. Mas... quem é pra falar isso? Nada melhor do que ninguém pra falar do próprio projeto. Meu parceiro Janilson tá aqui do meu lado. Vem, meu DJ, como é que tá a onda? Sente sua vontade, pega o microfone e fala aí. Opa, cabeçado. Beleza? Tudo certinho? Uma honra estar ao seu lado hoje. Obrigado pelo espaço. Acho que segunda-feira retrasada que tocamos juntos por aqui do Caribe. Mas, quero agradecer a recepção, a receptividade. Você, Juninho Eletrizante, Jefferson e toda a trilogia do Robson, o parceiro Kai também da Poranita, Itaúan, toda a comitiva, toda a galera da União Mestre também da Napoli, muito obrigado pelo carinho, viu, comissário? Essa galera quer curtir, mano. Toca isso aí, que o Kai vai começar a lembrar daquele tempo. Ficha, comissário! Uma honra! Amor agora, não há saudade depois. Seu carinho. Valeu, Genilson, tamo junto, meu mano. Seu fim. Passe cobiçado, garoto. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma situação. Quero flores em ti. Reta final, galera, reta final. tocar nossas últimas aqui, viu? Iluminar as lágrimas de despedida. Eu estarei por perto pra enxugar. Vou levar o Clube das Juiz lá em Mochu, viu? Quero flor. Esperando a resposta até agora. E dá colhidas no jardim do amor. Oi, Dan. Eu quero. Tá começando, né? Viver a vida. A gente vai ficar daqui com 2 anos. Flores em vida. Colhidas no jardim do amor. E eu, o nosso amor. É Felipe, o cobiçado. A sensação do momento do arrocha. É que é do Mojú, meu. DJ Felipe, o cobiçado. A sensação do momento do arrocha. Mas escuta essa música, passa o filme, meu irmão. E agora, hein? Naquele dia que me viu batindo. Música que eu lembro é que eu levava um som que eu tinha em casa. E voltaria na carroça de búfalo pra casa. Pras festas. Eu fui buscar meus sonhos no lugar. Sufim, meu cara fala. Ah, pega a moleira. Já tinha decidido ficar rico. Te liga agora aí, ó. Pra te envolver, pra me trazer todas as riquezas e colocar em você. 20 km, já pensou? Inglês, I love you much, vou te dizer. Isso agora, vai. Você é o meu ouro negro. As ondas marcantes já vem. Não dá pra esquecer, Deus. Vamos, Matheus, parabéns aí, viu, Matheus? Não me falta nada. Uai. Valeu, galera. Próxima segunda! Nada é para sempre, amor. Domingo também! Hoje o nosso. Tem a volta, Léo, domingo? Lindo. Estaremos viajando novamente. Viajando? Gratidão! Amanhã quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. Ninguém sabe, amor. Deus. Sabe o que. Obrigado, Pri. Anha nos reserva. Valeu, senhor, toda a galera aí dos Cara de Pau. Pra você, amor. Obrigado a minha galera da TF aí também. Galera da Cabanagem, do Barreiro. Porta da minha. Galera do Kelvin Song, galera do Thiago Farias, valeu. Quero amor. Da Marambaia, sempre somando. Entregar pra essa paixão. E mais uma segunda-feira. Estou no espaço, meu irmão. Pra esse amor que é tão grande que não cabe. É nóis, Joel. No meu peito. Sabe quem é nóis, bebê? Fala pra ela agora, Joel. Quero você hoje. Fala, Joel. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Matheus! Agora é Matheus Vidal! Quero o homem do Pix! Quem sabe amanhã? É Pix pra elas, porra! Simba, simplesmente romântico. Nada mais justo que tocar essa música aqui, enfim. De mais uma semana cumprida de trabalho. Desde quinta-feira, defendendo o nosso pão de cada dia. Mas hoje se encerra por aqui. Ou melhor dizendo, hoje vai se encerrar lá em Guarapé-Miri. E até sexta-feira, viu, galera? Passa a nossa agenda pra galera aí, essa semana. Valeu!